de qualquer coisa, essa é minha opinião. Se liga, eu vim exercer o direito de expressá-la. Hip hop em sua essência, desde as batidas de lata. Intervenção suburbana que a notícia não relata. Não é brinquedo nem tendência, João, veja bem como trata. Regimento rua, soldado do pelotão bombata. Resistência na trincheira, no front nós na reda. Vendo um monte trocando ideologia por moeda. Sem essas de evolução, não cai aqui de paraquedas. O Mike tá ligado, escorregou na ideia e o moio azeda. Rap nacional, pesadelo do sistema. Sem tempo pra perder com as marionetes da cena. Com cérebro stand-by, não resolve a equação. Se isso é solução, João, eu tô mais pra um problema. Dou minha cara a tapa, mas não traio meus ideais. Só uso a cultura pra te mandar ideias reais. Tá ligado? Sou o mesmo de 20 anos atrás. Revoltado, escutando o vinil dos Racionais. Na humildade, eu mal sei a metade da metade. Mas com um pouco que sei, eu posso te garantir. Mais do que cultura e arte, isso é um grito de liberdade. Ecoando aquilo que a mídia tenta sucumbir. Entendo o peso da caneta de um MC que leva a sério seu conceito e que não brinca na ação. É o certo pelo certo, levando a quem mais precise. Baseado nisso, não existe segunda opção. Se a profissão é perigo, eu tô pronto pra correr o risco. Tentando fazer o melhor pros mano a cada ação. Pra servir melhor, não pra ser o melhor. Pois hip hop tem batalha, mas não é competição. Então trate com mais respeito e trate de ter postura. Flow não é nada acompanhado de uma atitude matura. Na rua, todos são sujeitos à cobrança, sem deselegância. Mas o certo com o errado não se mistura. É minha ferramenta contra o que te desorienta. Enquanto a guerra acontece debaixo do seu nariz, o oprimido é esquecido devido ao comprimido fornecido pelo opressor que te desliga da raiz. É triste, mas tá aí, nude tá a verdade. Mas cê vem no manifesta, faz de você conivente. A fome pedindo esmola, a infância cheirando cole. Já que a culpa não é sua, cê dá as costas indiferente. Vamos escrever de amor, coroar a hipocrisia. Vendo os carrão do clipe tendo a mesma fantasia. Se esconde atrás do argumento. Porra, tô trampando. E aproveito o gancho pra condenar minha teimosia. Presta atenção, pra fazer tem que ter dedicação. Se for ramelar, aborta a missão. Mais do que anima a festa, tem que ter informação. Rap tem que tá nas rádios, mas antes no coração. Será que só eu vejo que esse pão e circo é negativo? Éramos conscientização, hoje meros atrativo. Discurso não é positivo, sinto em desapontá-lo. Mas para mudá-lo eu precisaria de um bom motivo. E vamos nós de jangadinha, sem férias nem salário. 15 anos na corrida, sem mudar o itinerário. Pra que a mensagem chegue da melhor forma ou destino. Sigo remando a favor nesse imenso mar ao contrário. Caminhada impiedosa castiga quem tá pelo certo. Não vejo razões pra rosas convivendo com o mal por perto. Pessoas ansiosas, copo vazio no deserto. Furiosas com o fato de que o mundo é dos espertos. Vendo as paredes ruir, a TV te distrair. A política proibir, a polícia coibir. Rap falando de rap, isso é papo de MC. Coisa que eu menos quero com meu som é te descontrair. Não é só falar, tem que fazer. Não é só fazer, tem que sentir. Não se apegar no que não era pra ser. Devia ser o primeiro mandamento a seguir. Não é só falar, tem que fazer. Não é só fazer, tem que sentir. Não se apegar no que não era pra ser. Devia ser o primeiro mandamento a seguir.